4458. Tá, escuta 4458. Fala-me quando terminar os desvios. Vai reportar, finalizando 4958. A Juliette está, porém, com o rádio ininteligível, eu não haveria como autorizar o seu voo de qualquer maneira. O plano está vencido, entre em contato com a sala IS, realize novo plano e assim que realizar, entre em contato novamente. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinha, mantém 1-0, 4-2-0. Solo Salvador, bom dia. É o Alfa Yankee Yankee. Solicita reboque do pátio 3 ao pátio principal, posição 01. Alfa Yankee Yankee, aguarde pro reboque. Ok, no aguardo, Alfa Yankee Yankee. Seu Chanel 62, Uno, está com 146 a bordo, 350 de autonomia, alternando Campinas. Federal 9970, no solo aos 26, direita Alfa Kilo, pátio 3, a prevista é 6 Lima. Para o táxi, seu Chanel 62, Uno, Uno. 146 a bordo, 350 de autonomia, alternando Campinas. O Chanel 62, o nome autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Taxi Índio, no ponto de espera, reporte pronto, quem negar 1-0 no 3. Ok, Pátio Índia, no ponto de espera, reportará pronto no 0-3, o Chanel 62, o nome. Azul 4201, autorizado decolar, pista 1-0, vento variado, 02 nós. Gente, luz de decolagem, Azul 4201. Chame o centro Recife em 288, até 26, decimal 0. 1288, 1260, 6225, obrigado, bom dia. Tabela 56, 3 horas e 56 minutos, alternado Campinas. Temperatura 1-0 no 3, livre final e essa que foi cabeceira 1-0, chame estabilizado, vou pedir 2013, autorizado, logo se encontrar estabilizado, 4958. Uno, decolar dos 29, chame agora o controle 199, decimal 8. 198, 4201. Salvador Azul 4201. Azul 4201, contato radar na decolagem, sobre manter o nível de voo 320, após cruzar 2000 pés, direto Leda. 7320, passa 2000, Leda 4201. Espera pronto, Oxalé 62, 1-1. Oxalé 62, 1-1, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Alinha mantendo 0, Oxalé 62, 1-1. Chevrolet 6219 autorizado. Alinhar e decolar, pistão nojero, vento variável 1A. Afirmativo, alinha e decola, pistão 10, Chevrolet 6211. Alfa Yankee Yankee para reboque, na escuta? Na escuta, Alfa Yankee Yankee. Alfa Yankee Yankee autorizado no início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Afirmativo, autorizado o reboque e chamar para ingressar no pátio principal, Alfa Yankee Yankee. Zero pronto, Lula 963. Lula 963, autorizado, alinha aéreo, manter pistão no zero. Alinha manter no zero. Como é o papai de leite, papá, prossiga? Salvador, muito bom dia, passageiro 2229 na rua de Bomedi, ciente da Eco. Passageiro 2229, sem identificação, chegada a Bomedi 1, não chame no ponto de descida. Autorize TAP? Aguarde. E já para descida, passageiro 2229? 2229, descida até o 050. 050. Salvador, um bom dia. Chanel 6211, cruza 1000 pés. Chanel 6211, contato radar da colagem, submontanha o nível de voo 360. Aí, Belo, salvou, não? Autorizado 360, quando possível, São Voleda. Sete, aguarde. Guardando. Controle, bom dia. Gol no 649, cliente da Eco, descendo para 160. Voo no 649, essa é a indicação, descer, mantenha nível de voo 040, chegada BOMF. 040, chegada BOMF no 649. Voo 4958, está precisando? Chamou 4958, sir. Afirmo, estabilizado no localizador? Afirmo, estabilizado, folha. Vou te aproximar, CLS 73, cabeceira 10, chama a turma em Salvador em 198, decimal lado 5. 295, boa. Voo 649, redução de velocidade 250, nosso. 250, nosso, 6459. Filha. Azul 4958, QNH 1003, continua a aproximação, aguardando o pistão livre. Aguardando o pistão livre, 4958. Voo 963, autorizado decolar, pistão no zero, vento variável 02 nós. Restando decolagem na zero, voo 963. Capitão Vitor, Charlie, hotel aguarde, número 2, cópia. 235, alternando 251, no azul 4201. Chinê 62, eu não vou ler. Leda, Chiné 62 no ano. Oi, Leda. Voando, Leda, Chiné 62 no ano. Salo, bom dia, é o Alfa Yankee Yankee, informa, término do revoque, bom dia, bom trabalho. Azul 4958, autorizado pouso, pistola 0, vento variável, 02 nós. Ele pouso 4958. Alfa Yankee Yankee, ciente. Uno 963, decolado 36, chame agora o controle, 119, décima 8. 198, gol 1963. Bom dia, gol 1963. 1963, contato radar, decolagem, submantendo o voo 360, via Sambo 1. Sambo 1, 360, gol 1963. Boa, 1963, quando possível, solicita a voz O 4958 no solo 38, libera direito, autorizado táxi, Alfa, Kilo, Pat 3, a prevista é a 3 ao meu. Alfa, Kilo, Pat 3, previsto 3 ao meu, 4958. Chiné 62 no 1. 2 no 1. Prossiga, né? Escuta o 62 no 1. Vou direto do Dog Sul. Confirme? Vou direto do Dog Sul, Delta Oscar Golf e Sierra Uniforme. Obrigado, direto do Dog Sul, Chiné 62 no 1. Vou no 963, vou direto do Dog Sul, Delta Oscar Golf e Sierra Uniforme. Boa, Dog, gol 1963, obrigado. Passarei do 2229, desça para 2010, ajuste na 014, autorizado o LFX aí, reporte estabilizado. 2010 com 1014, autorizado, confirmando? Autorizado, LFX rei, reporte estabilizado, passarei do 2229. Reportará. Gol no 649, número 2 na aproximação, redução de velocidade para 2209. 2209 no 649. Xené 6211, Xené Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 128 35 1251, Xené 6211. A Juliette Papai, a gente entrou em contato com o centro, mesmo informou mais 3 minutos. Na 963, Sano Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Bono 2835, alterna 1351, gol 1963, obrigado. 251. Da passarela estabilizou. Passarela 2229, completa sinal Chame Torre, 118 do sinal 95. 1895, obrigado. Gol no 649, desça para 2000 pés, registro no 014, autoridade sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. 2014, no 649, estabilizado. 229, altímetro no 014, posição de aproximação, aguardando a transição de pouso. Aguardando. 3229, autorizado pouso, pista no zero, o vento é 320 graus, 02 nós. 320, vão 2, autorizado 10. Apenas confirmando o seu novo transponder, mais 30 segundos para cópia. Tchau, chama o sol 121.9 para cópia. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, pronto, cópia. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, Salvador, IRC, o nível de voo 120, o plano é Yankee. Após 120 milhas de Salvador, cancela, prossegue visual. Decola da pista auxiliar, pista no 7, primeira curva esquerda, perfeita saída Momo. Após Momo, direto destino, transponda 5137, frequência do controle em 119.8, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Confirma a autonomia? Confirmando 3 horas de voo, 02 a bordo, Maceió alternado. Ótimo, torre, 118, decimal 95. 18, 95, 949. Sim, papai, o meu papai direito papá, de já autorizado o táxi, ingresso, posso cabeceira 17, pronto. Passarei 2229, seu solo aos 49, livre à direita, na taxiway Foxtrot, agilizando o táxi, chama o solo em 121, decimal 9. Direito 209, boa. 2 Salvador, bom dia, gol 1649, final da 10. 1649, altímetro no 0 no 4, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. 649. Arrumei o papá direto papá, mantém a cabeceira 17, devido ao bang da Gol na aproximação final 10. Gol no 649, tráfego avistado 30 pouso, pista 10, com vento variável 02 nós. Sente, livre pousão 10, no 649. Papa Romeu, Papa Juliette Papa, tenta resistir a turbulência do 737-800 da Gol, que acaba de pousar na pista no zero, vento 350 graus, 02 nós. Quando pronto, livre decolagem, pista 17. No 649, seu solo ao 53, livre à direita, chama o solo 1219. Salvador, bom dia, Azul 2775, Fox Trot. Azul 2775, bom dia, contato radar, 63 milhas sudoeste de Salvador, autorizado direto ITAP, reporte para descida. ITAP reportará para descida 2775. Papá, Juliette, papá. Controle Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu, o Papá Juliette, Papá decolado no perfil da Momo na sua escuta. Na verdade ainda se encontra na frequência da torre, controle 119.8. Salvador, bom dia, o Papá Romeu, o Papá Juliette, Papá decolado no perfil da Momo na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar, sobre a restrição, nível de voo no 20, sai da Momo. Subindo sem restrição para o nível de voo 120 na Momo, Papá Juliette, Papá. Papá, o meu Charlie se é Echo? Paciente, reporte para o táxi. Salvador, Azul 2775 para descida. Azul 2775, deixa sem restrição para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Para 4.000, combine 14, 2775. Barra meu Papá Juliette Papá, quando possível, estimado para pouso. Entendi, Paz. Papá, Juliette, papá, estimado para o pouso em Irecê ao 1120, 1120. Presente, Papá, Juliette, papá. A presente, o Papá, Juliette, papá, está mantendo a proa de Momo, magnética 320, solicita a proa direto destino, seria magnética 317. Autorizado direto destino, Papá Romeu, Papá Juliette, papá. Gente, direto de China, Papá Juliette, papá. Azul 2775, do Separo 2 do meu país, autorizado final e LSX-Rei, reporte estabilizado. Azul 2775, para 2000, reportará estabilizado. O meu Charlie Sierra Echo, táxi por conta e risco, reporte na Ponte Vera Taxiway, Quebec. Bom, meu Charlie Sierra Echo, táxi por via, táxi via pista no 7, reporte na cabeceira. Apenas por curiosidade, armas ou máquina empregada por essa máquina? Apenas por curiosidade, qual a razão máxima que essa máquina emprega? No 7, informo que está mantendo um ponto de espera devido a ser o número 2 para decolar de Salvador. Número 1 é um Falco que se encontra agora alinhado na pista auxiliar. O meu Charlie Sierra Echo, vento 340 graus, 02 nós, autorizado a decolagem, pista 17. 3517, ali mantém cabeceira 10. Alinhar, eu vou dar 3517. Estabilizado, azul 2775. Azul 2775, completa o sinal de chame torre, 118 do sinal 95. Azul 2775, torre 1895, bom dia. Bom dia. 19.8. Sim, 19.8, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Azul 2775, final de 8. Azul 2775 e Coagino, azul 2775. Altímetro no 0 no 4, com aproximação aguardando autorização de pouso. Informo o R-Postrenos e 20 da TAM, tomando posição para decolagem, pistão 0. Excelente, 2775, na escuta. Papa Romeu Céu, Serra Eco, bom dia, contato radar, suba para o nível 400, autorizado direto Leda. Gente, autorizado 400, direto Leda, o Charles Serra Eco. Autorizado decolagem custo no zero, vento variável 029, está 3517. Autorizado decolagem no zero, está 1092, bom dia, autorizado chegada do Bomé de Uno, declarado nível 050, ajuste no 014. Pode voar exato também? Autorizado Tatra, Bomé 092. Azul 2775, autorizado pouso, pistão 0, vento 310 graus, 02 nós. Pouso autorizado no 0, 2775. São 3517, decolado Salvador 09, controle Salvador, chama agora em 119, decimal 8. 19.8, 3517. Tem 3517, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Elefa. Autorizado 360, voa direto Elefa, tá 3517. Ah, meu terra, serra, sex, prossiga. Tem que separar o meu terra, serra, sex, mantém as condições visuais. Ajuste no 0 no 4. Acione o código 5045. Papa Romeo Hotel, Sierra Fox, confirma a altitude que cruza? Gente, suba inicialmente para o nível 105, o Hotel Sierra Fox. Ah, solo Salvador em 121, decimal 90. 2190, obrigado. Papa Romeo Charles Serra Eco, chama Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835 251, obrigado. Papa Romeo Hotel Sierra Fox, confirma o chamado para pouso. Dia 4090, está pronto. Uno 233 ali, mantém capseiro no zero? Ali mantém na 10, gol 1233. Autorizado decolagem, vento 360 graus, 03 nós, o altímetro permanece 1014. A linha decola 10 com 123. Gente, Papa Romeo Hotel Sierra Fox, para serviço de informação e alerta, chame agora o Centro Recife em 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. Secundária 126 decimal 85. Gol no 092, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado LSX Rei, reporte estabilizado. Pés no 014, autorizado LSX Rei, chamada estabilizada no 016. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Ainda não escuta do controle do Papai do Leite Papá. 233, decolado de Salvador 117, controle Salvador, chama agora em 119, décima 8. 198, obrigado, bom dia. 233. Sou Recife, da 3517, bom dia. Bom dia. Lona 233, bom dia, contato radar, subatário nível de voo 360, autorizado direto elefa. 360, direto elefa, 233. Bom, 092, diz que esquenta sua 010 até o localizador aqui. Chance, Lona 092. Federal autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 360 graus 039. Federal 9970. Alinhado, pronto, federal 9970. Oi, gente. Localizador, Gomes 092. Gomes 092, completa sinal, chame torre 118, decimal 95. 092. Lona 092, cortou o controle? Lona 092, cortou a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro no 014. Guardando, 092. Terminal 9970, chama o controle 119, decimal 8, decolado aos 22. 198, terminal 9970, chama o controle. Controle, terminal 9970, decolando. Terminal 9970, chama o controle, Salvador, frequência 119, decimal 8. Federal 9970, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 340, sai da bomba. Lona 233, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Recife 288, secundário 260, com 233, obrigado. Autorizado pouso, piscina 0, vento variável 039. Autorizado pouso 010, 1092.